Assim fez à porta do templo ombreiras de madeira de oliveira da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins, e de palmas, e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de três ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv. E no ano undécimo, no mês de Bul, que é o mês oitavo, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos.